Quero ver, agora eu quero ver quem é que vai. Quem é que vai? Fala pra mim aqui de novo. Hoje é quarta, não é?